Por fim, chegando ao último nível, e o que tem maior nível de complexidade, de fato, porque são muitas entidades, muitos tipos de entidades que são operadores do sistema financeiro nacional. A gente começa a desenvolver a partir daqui. Primeiro, instituições operadoras do sistema financeiro nacional. São aquelas que lidam, de forma, deixa eu aumentar a tela, né? Lidam diretamente com o público, ofertando produtos e prestando serviços financeiros. A partir daqui, a gente vai dividir esses operadores em tipos, tá? Tem vários tipos de operadores, tem grupos, né? Então, banco é um grupão, mas dentro de banco existem vários tipos de banco também. E é o tipo de coisa que a gente precisa aprofundar mais, né? Então, a gente não vai ficar falando em detalhes sobre seguradores, dada a relevância do tema banco para sua prova, né? Então, a gente foca onde é o retorno maior. E por retorno, estou falando em pontos na prova. Olha aqui, o primeiro grupo que a gente está vendo aqui são as chamadas instituições monetárias ou bancárias. Pode aparecer das duas formas, embora o termo monetária seja mais preciso. Eu já vou explicar para você exatamente o porquê. São os bancos comerciais, as caixas econômicas e as cooperativas de crédito. Vou apagar para você ler comigo. Ó, bancos comerciais, o que são? São instituições financeiras que atuam na intermediação financeira. Isso é uma palavra-chave, é um termo-chave muito importante, tá? Intermediação financeira. O que significa intermediação financeira? Intermédio, de meio, né? Significa se colocar no meio de algo. E que algo é esse que o banco comercial se coloca no meio? Ele se coloca entre pessoas que estão querendo emprestar dinheiro e pessoas que estão querendo dinheiro emprestado. As pessoas que querem emprestar dinheiro, o que nós chamamos de agentes superavitários, eles têm dinheiro sobrando, caso contrário, eles não iam querer emprestar, certo? As pessoas que querem dinheiro emprestado, nós chamamos de tomadores. Tomadores do quê? De empréstimo. Então, o papel do banco comercial é se posicionar e promover, de certa forma, o encontro dessas pessoas, não de forma direta. Como funciona? Você deposita o seu dinheiro na sua conta corrente, ou então você compra um CDB ou um depósito a prazo lá que paga juros, coloca na poupança. Quando você coloca dinheiro na poupança, você está emprestando dinheiro para o banco, no caso. Né? Ele está te pagando juros por isso. Por que ele paga juros? Porque ele gosta de ter dinheiro lá guardado? Não, porque ele vai emprestar aquele dinheiro. Essa é a intermediação financeira. O seu dinheiro, sim, ele é emprestado para outras pessoas. Né? Ah, professor, se eu precisar desse dinheiro, o banco tem que dar um jeito, tá? Então ele tem ali os cálculos que ele faz, né? As projeções que ele faz, quanto dinheiro ele vai precisar, e o fato é que se todo mundo sacasse ao mesmo tempo, o banco não teria todo aquele dinheiro, porque uma parte dele foi emprestado. Mas isso não acontece, simplesmente não acontece. Não existe um motivo para toda a população do país querer sacar o dinheiro de uma vez, né? Todos os correntistas. O ponto é, o banco comercial é o mais clássico, talvez, tipo de instituição financeira, né? Ele capta, pega emprestado dinheiro dos agentes econômicos superavitários, né? Empresta, aplica para os agentes financeiros deficitários. Depois, caixas econômicas. Na prática, tá? Isso aqui é o que a gente vê na lei. Na prática, só existe uma hoje, né? Que é a Caixa Econômica Federal. Então, poderíamos dispensar o plural aqui para sermos mais fáticos, né? Para sermos mais aderentes ao que acontece de fato. Empresas públicas que exercem atividades típicas de banco comercial, né? Então, a Caixa desempenha as mesmas funções de um banco comercial, basicamente, embora tenha algumas outras atribuições. Com prioridade institucional para concessão de empréstimos e financiamentos de programas de projetos de natureza social. Tá? Então, a natureza social é a principal diferença de uma Caixa Econômica. Bom, e por fim, nós temos as chamadas cooperativas de crédito. São consideradas bancárias, são consideradas monetárias, porque assim como os bancos, elas podem captar depósito à vista. E esse é o ponto-chave. Tá? Qual é o negócio? Qual é a essência para uma instituição ser chamada de bancária ou monetária? Que eu acho que é um termo mais preciso, tá? Mas como as bancas utilizam os dois, você aprende os dois. Captar depósito à vista. O que significa poder receber, poder oferecer para os seus clientes uma conta corrente. Essa conta corrente, o dinheiro que você deposita na conta corrente, lembra que eu falei que ele pode ser emprestado? Pois é. Então, se você depositar R$1.000 no seu banco, você tem lá R$1.000 na sua conta corrente, sem novidade. Você pode comprar com aqueles R$1.000 no momento que você quiser, passar no débito, transferir, tudo isso, Tá? Então, os R$ 1.000 que você tinha como dinheiro, como papel moeda, viraram R$ 1.000 em moeda escritural. Viraram R$ 1.000 na conta corrente. Beleza. O banco, digamos que o banco está lá com seu dinheiro depositado, eu vou lá e peço um empréstimo de R$ 1.000. Só para simplificar, vamos supor que o banco pode emprestar todos os R$ 1.000. Ele pode emprestar para mim? Pode. No segundo que ele emprestar esse dinheiro para mim, pá, aparece R$ 1.000 na minha conta corrente. Sumiu da sua? Você pode continuar utilizando esse valor? Pode. Eu posso utilizar esse valor também? Posso. Posso, né? Portanto, os bancos, ou melhor, as instituições chamadas monetárias, têm essa capacidade de criar moeda por meio dos depósitos à vista, por meio dos empréstimos que eles fazem com o dinheiro que eles captam no depósito à vista. Existe uma série de detalhes, aprofundamentos, que a gente também oportunamente vai esmiuçar de como funciona esse negócio de moeda. Mas o ponto principal aqui é a gente entender que instituições que captam depósito à vista, que são esses três tipos, e um quarto que a gente ainda fala nessa aula aqui, mas ele é bastante particular, que captam depósito à vista, são chamadas de monetárias. Bancos comerciais, a Caixa Econômica ou Caixas Econômicas, como ainda aparece na lei, e as cooperativas de crédito. Uma cooperativa de crédito, ela tem uma outra diferença também primordial em relação aos bancos. Na cooperativa de crédito, o cliente ele é também um associado, então ele é um dono, né? Você pode ser dono de uma parte do Banco do Brasil? Pode, comprando ações, tá? Mas o fato de você abrir uma conta corrente lá só te faz um cliente. Já a cooperativa, quando você tem uma conta nessa cooperativa, você é um chamado cooperado. Então você participa, inclusive, dos resultados da cooperativa. Se essa cooperativa tiver um lucro, esse é distribuído entre os cooperados, tá? E se ela tiver um prejuízo também, ele é rateado entre os cooperados. Essa é a diferença fundamental. Bom, agora os outros bancos, né? Os outros tipos de banco, além do banco comercial. E aqui eu organizei numa tabela, porque os principais pontos, o que costuma ser cobrado, o que aparece na prova, é isso aqui, ó. Qual o tipo societário, quais são as chamadas operações ativas, passivas e quais são as principais operações de fato realizadas. O que é uma operação ativa? Tá? É quando o banco recebe juros, de alguma forma. Tá? Então, quando um banco empresta dinheiro, isso do ponto de vista do banco, se coloca no lugar do banco agora, você é um banco. Quando você empresta dinheiro, você está fazendo uma operação ativa, você vai receber juros. E quando é uma operação passiva, uma captação, daí o nome, captação, quando o banco de alguma forma consegue dinheiro do público para poder emprestar. Então, quando você faz um depósito na poupança, na sua poupança, a conta, a poupança lá do seu banco, do ponto de vista do seu banco, isso é uma operação passiva, porque ele vai ter que te pagar juros. Percebeu? A diferença é essa. Entender como uma instituição financeira capta, ou seja, como ela consegue dinheiro e como ela aplica esse dinheiro, tá? É muito importante em termos de prova também. Então veja só. Primeiro, o banco de investimento, ele é necessariamente uma SA, uma companhia, né? Uma chamada sociedade anônima, privada, tá? Não existe banco de investimento público. As operações ativas, né? Quando que ele recebe juros? Principalmente financiando capital de giro ou capital fixo. Qual é a diferença? Capital de giro é para o dia a dia de uma empresa, né? E o capital fixo é para aumentar a capacidade produtiva de uma empresa. Então ela usa um empréstimo chamado capital de giro, por exemplo, para pagar as contas ali do dia a dia, do mês, ou comprar uma matéria-prima, comprar um produto, e ela usa capital fixo para comprar uma máquina, para aumentar suas instalações ali, ou uma sede nova, esse tipo de coisa. Subscrição, aquisição de valor, títulos e valores imobiliários, então aqui está no mercado de capitais, debênture, ação, tipo de coisa que a gente aprofunda na aula de mercado de capitais, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos. Essas são as principais operações ativas. E onde ele arruma dinheiro para isso? Depósitos a prazo. Tá? Então você pode ir lá num banco de investimento, você está com a grana sobrando, foi aprovado no concurso, né? Recebeu lá PLR, alguma coisa assim, e você quer ganhar uns jurinhos. Você vai lá no banco de investimento e fala, olha, quais opções que você tem de depósito a prazo aí? O banco fala, eu tenho essa, vou te pagar tanto de juros. Beleza, você coloca o dinheiro lá. Do ponto de vista do banco, é um passivo, porque ele tem uma obrigação com você. Tá? Esse é o termo da contabilidade, que significa passivo. É uma obrigação do ponto de vista da empresa. Ou então ele repassa recursos externos também de entidades estrangeiras. Né? Então ele traz esse dinheiro aqui para dentro do país, internos também, repasses internos e venda de cotas de fundos de investimento. Principais operações estão aqui: participação societária de caráter temporário, financiamento de atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e administração de recursos de terceiros. Depois, os bancos de desenvolvimento. E olha que interessante. Também são SAs, mas são controladas pelos governos estaduais. Portanto, todos os bancos de desenvolvimento são públicos. Tem o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, por exemplo, tá? Empréstimos e financiamentos, prioritariamente para o setor privado, a médio e longo prazos, né? Então, a ideia é desenvolver, não é um empréstimozinho ali para resolver um problema de fluxo de caixa. Não, é um empréstimo para a empresa ampliar, para ela aprimorar suas atividades, tá? E sempre visando o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Então, está lá o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, vai se preocupar com, principalmente, o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Capta depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, que, novamente, né, são termos técnicos, que oportunamente, e se for relevante para a prova, a gente aprimora. Caso contrário, você ter tido um contato, conhecer o nome, já costuma ser suficiente. Cédulas pignoratícias, só que tem a ver com penhor, tem a ver com a garantia que é colocada, debêntures e títulos de desenvolvimento econômico. Então faz empréstimo, financiamento prioritariamente ao setor privado. Depois, nós temos a SA privada, que é o banco de câmbio. Então, diferença: banco de investimento, privado; banco de câmbio, privado; banco público, ou melhor, banco de desenvolvimento, público e controlado pelo governo estadual. Operações de câmbio, como a gente podia imaginar, ou operações de crédito vinculadas a operações de câmbio, né? Financiamento à exportação, importação, adiantamentos. Como ele capta? Depósito em conta sem remuneração, ou seja, contas que não pagam juros, né? Não movimentadas por cheque ou por meio eletrônico. E as principais operações: compra e venda de moeda estrangeira, não sei de onde saiu esse M aqui, e transferência de recursos para o exterior. Opa, peraí. Ok, tá se adiantando. Então aqui a gente fecha os principais tipos de banco, mas tem o... Lembra que eu falei para você que tinha uma quarta instituição que é considerada também uma instituição bancária e monetária? É o tal do banco público, tá? O banco público não, pelo amor de Deus, o banco múltiplo, tá? E na verdade, hoje, todos os bancões do Brasil são bancos múltiplos, você já vai entender os motivos, tá? O Banco do Brasil é um banco múltiplo, Bradesco, Itaú, Santander, todos eles são bancos múltiplos. A Caixa não, a Caixa é a Caixa, né? Um negócio que só ela é ali diferente, tá? Mas os principais bancos do país são bancos múltiplos. O que significa ser um banco múltiplo? É um banco que, de certa forma, ele pode escolher quais tipos de operações que ele vai fazer, dentre todas essas que a gente viu. Então, ele tem as chamadas carteiras. As carteiras nada mais são do que um conjunto, né, de possibilidades para esse banco de poder operar. Olha só, por exemplo, o banco múltiplo, ele precisa ser constituído com, no mínimo, duas carteiras, né? Afinal, ele é múltiplo. Se tivesse uma só, não seria múltiplo. Sendo que uma delas, obrigatoriamente, é a carteira comercial ou de investimento. Ele é também uma sociedade anônima. E olha só aqui, que legal. Quais são as carteiras? Comercial. A carteira comercial permite a um banco múltiplo atuar como um banco comercial. Então, o mais comum, de fato, é que o banco múltiplo tenha uma carteira comercial e algumas outras carteiras, né? Porque aí ele pode atuar como um banco comercial, ou seja, quando ele atua como banco comercial, quando um banco múltiplo tem uma carteira comercial, ele é também uma instituição monetária. Ele também pode captar depósito à vista, porque é isso que os bancos comerciais podem fazer. Beleza? E tem mais, outras carteiras de investimento, desenvolvimento ou crédito imobiliário. Carteira de desenvolvimento, só para o banco controlado lá pelo Estado, tá? Um banco qualquer não pode ter uma carteira de desenvolvimento e não pode funcionar como um banco de desenvolvimento. Então o banco vai lá e escolhe as carteiras dele. Tem mais, tem a de crédito, financiamento e investimento, e tem a carteira de arrendamento mercantil. Essas são as carteiras. Aí você pode falar, como que isso cai na prova? A banca pode perguntar, por exemplo, um banco múltiplo é uma instituição financeira constituída com carteiras, pode ser considerado um banco múltiplo um banco que tenha uma carteira de arrendamento mercantil e crédito imobiliário. E aí, tá certo ou não? Não, né, pessoal? Porque obrigatoriamente uma das carteiras tem que ser comercial. Comercial, uma estrela aqui para destacar, ou então investimento. Ah, agora entendi. Então ele não pode, né, professor, ter uma carteira comercial e de investimento? Pode, claro que pode. Pelo menos uma delas, tá? Uma delas tem que ser comercial ou investimento. Então, se ele tem uma comercial e investimento, uma delas necessariamente é de um dos dois tipos. Bom, outros tipos de instituições operadoras, tem bastante, bastante coisa para a gente ver ainda. Lidam diretamente com o público, ofertando produtos e prestando serviços financeiros, como todas as que nós vimos. Agora, a gente vai falar das que não são bancos, tá? Não são bancos de forma alguma. Temos as corretoras e as distribuidoras, são dois tipos diferentes, tá? Existe a corretora de títulos e valores imobiliários e existe a distribuidora de títulos e valores imobiliários, conhecidas como CTVM e DTVM. Depois, sociedade de crédito, financiamento e investimento, as chamadas financeiras, tá? As financeiras são empresas que concedem empréstimos, elas também podem captar ali com os instrumentos próprios e até emitir CDB, elas podem também, certificado de depósito bancário. São as empresas que a gente conhece como financeiras, tá? As financeiras eram bem comuns, por exemplo, para financiar automóvel, né? Geralmente, você ela compra um carro especialmente usado, tinha alguém ali da financeira para financiar para você. Os grandes bancos adquirem, né? Eles têm seus braços, que são uma empresa financeira, num sentido, né, de ser uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. Talvez a mais famosa financeira da atualidade seja a Crefisa, e aqui ó, já vou dar uma explicação. Quando eu falo o nome de uma instituição da vida real, eu faço isso muito mais para tornar menos abstrato o seu estudo, para você começar a entender como isso funciona no mundo de verdade, não porque é algo que vai cair na prova. Tá? A banca não vai perguntar, assinale qual das seguintes instituições é uma financeira, e vai colocar lá, Crefisa. Banco do Brasil, não é assim, tá? Ela não costuma citar nome, principalmente de instituições privadas, tá? Banco do Brasil, Caixa, ainda aparece lá porque são públicos. Mas, enfim, é só para enriquecer mesmo, para você começar a entender e com isso relacionar, fazer mais conexões, isso tende a melhorar a sua memorização, seu aprendizado, tá? Isso tudo é muito importante para você chegar afiado na prova. Enfim, Associação de Poupança e Empréstimo, acho que a única que existe hoje é a Poupex, tá? Não sei se você já ouviu falar, que em Brasília ela é bastante famosa, porque ela é ligada ao Exército, né? Mas é uma APE. Sociedade de Crédito Imobiliário, como você pode imaginar, lida com crédito imobiliário. E por fim, tá? Olha só, todas essas empresas aqui, elas atuam assim meio como intermediário, né? Elas captam de um lado e elas aplicam do outro, né? Então elas recebem dinheiro, e esse dinheiro elas remuneram, elas pagam juros, e do outro lado, elas emprestam esse dinheiro e recebem juros. Tá? Então, isso é o que faz uma instituição financeira. Todos os bancos são instituições financeiras, e essas instituições aqui também são instituições financeiras. Agora a gente vai ver as chamadas não financeiras. Por quê? Porque elas não fazem intermediação financeira. Elas atuam dentro do sistema financeiro nacional, mas de um jeito um pouco diferente. Você já vai entender, porque o primeiro exemplo são as administradoras de consórcio. Eu não sei se você já fez um consórcio, você sabe como funciona, mas o consórcio é basicamente uma reunião de pessoas para autofinanciamento. Então, todo mundo desse consórcio contribui com um dinheirinho para comprar um bem para si mesma. Por isso é autofinanciamento. Não é intermediação financeira. No consórcio, a pessoa, ao mesmo tempo, quem está colocando dinheiro e quem está recebendo, certo? Então, por isso, as administradoras de consórcio, que são as empresas que administram grupos de consórcio, não são consideradas instituições financeiras, beleza? O outro tipo são as chamadas instituições de pagamento. E aqui também o pessoal costuma ter muita dúvida, né? Porque o que acontece no mundo real parece contradizer, e só parece contradizer o que eu vou falar agora. Nubank é uma instituição de pagamento. Peraí, professor, mas a Nubank não é uma instituição financeira? Então, Nubank é uma instituição não financeira? A gente vai chegar lá. Nubank, a empresa conhecida lá do cartãozinho roxo, né? Muita gente tem conta, cresceu bastante e tudo mais. É o nome fantasia, Nubank é o nome fantasia de uma instituição chamada Nu Instituição de Pagamento S.A. Ela é uma instituição de pagamento. ela não faz intermediação financeira, ela não pode realizar empréstimos. Aí você vai falar, professor, mas eu tenho conta no Nubank e eles estão me oferecendo empréstimo, né? Eles estão fazendo algo errado? Não. O que acontece é que a Nubank, a Nupagamentos, tá? É do mesmo grupo que uma empresa chamada de Nufinanceira. E a Nufinanceira é isso aqui, ó. A Nufinanceira é uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. E ela é uma instituição financeira. Então, na prática, quando você abre uma conta no Nubank, você está abrindo uma conta de pagamento e uma instituição de pagamento. Quando, se você tirar um empréstimo ou alguma coisa do tipo, a instituição de pagamento vai estar apenas oferecendo o empréstimo, mas quem está, de fato, concedendo esse empréstimo é uma instituição financeira. Tá? Então, essa é a diferença. Uma instituição de pagamento, isso... posso afirmar categoricamente para você, não pode conceder empréstimo. Instituição de pagamento não pode conceder ela mesma empréstimo, mas ela pode oferecer. Ela pode oferecer um empréstimo que vai ser concedido por outra instituição, aí sim, uma instituição financeira. Então, hoje a instituição de pagamento Nu, a Nubank, é uma instituição de pagamento. Ela oferece empréstimo, mas não é ela quem concede. Outros exemplos, a PicPay é uma instituição de pagamento também, tem todo um arranjo também, tem toda uma forma ali de oferecer outros tipos de produtos e serviços, mas é uma IP. Outras eram instituições de pagamento no começo e depois viraram outra coisa justamente para poder oferecer uma maior gama de serviços, né? Então algumas viraram bancos de fato, né? Como é o caso acho que do Mercado Pago, se eu não me engano virou um banco também, antes era uma instituição de pagamento. Tudo isso para dizer o quê? Instituição de pagamento não é instituição financeira. E não é instituição financeira, não pode conceder empréstimo. Beleza? Assim como administradora de consórcio. Outras instituições. E aqui só para você saber mesmo que existem outras, muito raro de cair na prova, então é mais uma prova para a área bancária, né? Tem as agências de fomento, companhia hipotecária, sociedade de arrendamento mercantil, isso aqui é o tal do leasing, né? Já foi bastante popular no passado, mas está cada vez mais raro. Leasing. Leasing é uma espécie de aluguel, né? Você aluga, sei lá, é como se você alugasse um carro, né? Aí você vai pagando e no final você pode ficar com o carro, né? Então, na essência, se parece muito com financiamento, mas formalmente, né, é um aluguel. Depois, as sociedades de crédito, um microempreendedor e empresa de pequeno porte, isso aqui é a SCMPP, é como você pode imaginar, uma financeira também, mas ela é focada em empresas de pequeno porte ou microempreendedores. Bolsa de Valores é um operador também do Sistema Financeiro Nacional, tem um papel muito importante de fato, né? Com o mercado de capitais, depois Bolsa de Mercadorias e Futuras. No Brasil, essas duas são uma coisa só, né? A gente tem a B3, né, que é a nossa grande bolsa de mercadorias e futuras e também de valores. Seguradoras, resseguradoras, a entidade de previdência que a gente viu aberta, sociedade de capitalização e a entidade fechada. Se você quiser ir mais fundo, se você quiser entender os tipos de instituição, ver exemplos, ó, tem esse site aqui do Banco Central, bcb.gov.br/estabilidade financeira/encontre-instituição. Nesse repositório você consegue consultar todas as instituições autorizadas a funcionar aqui no Brasil. Então, você está com uma curiosidade, eu queria saber aqui se o C6 Bank é um banco mesmo. Então, você vai lá, pode pesquisar lá, C6. Eu quero saber quais são as carteiras que o Banco do Brasil tem, porque o professor falou que ele é um banco múltiplo, acreditei no professor, porque eu duvidaria. E agora eu quero saber quais são as carteiras que o Banco do Brasil tem, você encontra nesse link também. Tá? Então, se você quiser dar uma explorada mais, dar um passo adiante, como eu disse, não são coisas que vão cair literalmente na sua prova, mas são importantes na medida em que elas tornam esse aprendizado todo mais real. Né? Você começa a ver as coisas que acontecem no nosso mundo de verdade, não só no mundo dos slides, no mundo do papel e no mundo das provas. Né? Então, é algo que reforça aquele conhecimento, seu cérebro forma mais conexões. Tá? Então, do ponto de vista da neurociência também, isso é mais do que comprovado como uma poderosa ferramenta de aprendizagem para você. Beleza? Então, olha só, lembra que eu te prometi? No começo da aula, eu disse que a gente ia fazer o quê? Olhar para isso aqui de novo. Olhando para isso aqui de novo, você tem uma compreensão muito maior do que você tinha quando a gente começou, não é? Eu quero que você observe, perceba aí tudo o que você aprendeu a respeito dessas entidades, desses níveis, dessas divisões. Né? Primeiro nível, normativos, CMNE, CNSP, CNPC, supervisores, olha aqui eles, os quatro supervisores. Olha aqui os dois supervisores vinculados ao Conselho Monetário Nacional. Por isso que eles estão aqui embaixo. Olha os operadores que estão abaixo do Banco Central e que por isso... Aqui ficou muito escuro. É por isso a gente aprofunda tanto, a gente fala mais deles. Então aqui a gente tem o BB, por exemplo, né, e outros bancos, Banrisul, BRB, né, só para citar exemplo mesmo. Aí depois a gente tem a Caixa aqui, né, Caixa Econômica Federal, que é a única que existiu. Outras instituições, vimos uma porção delas. Olha as IPs aqui, né? Então olha que curioso. A IP é uma instituição que não é considerada financeira, mas é parte do sistema financeiro nacional, pelo menos nesse gráfico, cuja fonte é o próprio Banco Central. Aqui existe uma pequena contradição que talvez a gente tenha que lidar com ela na prova. Qual é? Eu já vi publicação do Banco Central falando que as instituições de pagamento não fazem parte do sistema financeiro nacional. Mas esse gráfico é tirado do próprio Banco Central. Eu acredito, tá, que a banca não vai se envolver nessa polêmica, mas se envolver, a gente trabalha em relação a isso, tá? É, a gente pode também entrar recurso, então esclarecer a situação. Qual seria a minha sugestão mais prática? Se a questão falar, as instituições de pagamento, apesar de atuarem, não são consideradas componente do sistema financeiro nacional. Beleza, marca certo. Tá bom? Por quê? Porque aí a gente vai ter uma publicação do Banco Central escrevendo, falando lá que as instituições de pagamento não são parte do sistema financeiro, tá bom? Mas, como você pode ver, aí nesse gráfico ela foi colocada, tá? Então, são relativamente novas, tá? É um tipo novo de instituição, a gente ainda tem muito a aprender sobre elas e muito a definir. Aqui, ó, que interessante, o caso das corretoras e distribuidoras, lembra, CTVM, DTVM, elas estão abaixo ao mesmo tempo da CVM e do Banco Central. Você pode imaginar por quê, né? Porque ao mesmo tempo que elas são instituições financeiras, captam, né, e repassam esse valor de alguma forma, elas também atuam fortemente aqui no mercado de capitais, de bolsa de valores, né, e etc. Então, ó, as bolsas aqui estão abaixo da CVM também. Na prática, novamente, a gente vai ter só a B3 aqui no Brasil, de relevante. SUSEP. As empresas ali, os operadores no nível da SUSEP. E, por fim, a Previc. Importante, subsistema normativo, tá? Já vi muita gente errando questão que falava o Banco Central normatiza. Tá certo, o Banco Central normatiza. Agora, o Banco Central é um normatizador? Não, ele não é, tá? Agora sim...